Quero andar em tua presença, ó meu Cristo. A minha alma está cansada e aflita. Santifica minha vida e me faz vaso novo, para que eu possa meu Deus.